sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol levava no ventre um filho varão que foi arrebatado para junto de Deus. Quem é esta que avança como o sol, brilhando como a lua, coroada de estrelas, gloriosa como os anjos em sinal de batalha, amada em toda a terra, é a rainha do céu. E houve então no céu uma grande batalha. O anjo Miguel derrubou o dragão e a antiga serpente foi banida para sempre e a sua cabeça esmagada por Maria. Quem é esta que avança como o sol, brilhando como a lua, coroada de estrelas, gloriosa como os anjos em sinal de batalha, amada em toda a terra, é a rainha do céu. Quem é esta que avança como o sol, brilhando como a lua, coroada de estrelas, gloriosa como os anjos em sinal de batalha, amada em toda a terra,